pessoal, bem-vindos a mais um episódio do The Pool. Eu sou a Kai Rocha, a vossa podcasteira de serviço, e neste episódio, no segundo episódio desta segunda season, eu trago-vos o Wondervab. Não, o nome dele não é mesmo Wondervab. Ele chama-se Vítor Alves Brotas, daí o Vab. E conhecemos-nos num programa offbeat que passou pela SIC Radical. Ele estudou e trabalhou em Paris, fez comunicação e produção exatamente no offbeat e tem agora a sua agência de produção de eventos. Chama-se Agência 25. Ficamos a conhecer um bocadinho o Vítor sobre o que o fez mexer para criar a sua própria agência de produção, se é fiscalmente viável essa aventura. E desde ser criança aos 30 anos, e também qual é o festival que ele de certeza que não quer que o contactem, simplesmente porque é o melhor do mundo. Como podem ouvir um bocadinho, esta gravação tem muitos motores, ou seja, aconteceu qualquer coisa aqui no bairro onde nós fazemos as gravações e muitos carros passaram a fazer uma grande barulheira, portanto, pelo que pedimos a vossa compreensão agora, só para aguentar aí um bocadinho o som de um bocadinho da poluição sonora. Mas pronto, por agora é tudo, espero que gostem e até já! Vítor Alves Brotas. Ainda acertei. Acertaste. O Vab. O Vab, exatamente. Ou o Wonder Vab, como Wonder amiga, Vab, chamava. Exatamente. Queres então apresentar e dizer o que é que fazes de momento? Eu já te vou atacar sobre então, antes. Sou um rapaz novo, 33 anos. Gostas de passeios na praia? Gosto de passeios. Por acaso gosto de passeios na praia. Não o faço muitas vezes, mas até gosto. E faço produção. Faço produção cultural, na verdade. A maioria dos projetos em trabalho neste momento estão ligados às artes performativas. Não trabalho tanto com música como já trabalhei. Sim. Alguma coisa de arte contemporânea, artes plásticas, mas principalmente artes performativas, tanto com companhias como com festivais. Ok. Para quem não percebe nada de artes, o que é que são artes performativas? Eu sei que é um grande leque. Então, portanto, there's your challenge. Vou simplificar a coisa. Artes performativas, ou pelo menos os projetos em que eu tenho estado a trabalhar estão mais ligados com o teatro e com a dança. Com a performance também, portanto, coisas mais conceptuais. E é isso que prefiro quando falo em artes performativas. É muito ingrato estar a agarrar um chapéu tão grande e depois falar apenas nestas três expressões, até porque num dos projetos em que eu trabalho, que é o Atelier Artes Performativas, nós recebemos projetos até de artes plásticas, de pintura, de escultura, e colocamos sob o chapéu das artes performativas, porque olhamos para essas expressões não para o produto final, mas para o gesto que eventualmente que é necessário para que a obra aconteça. Ok. Há qualquer coisa que mexe. Sim. Portanto, é a fluidez, não tanto o final, não é? Exatamente. Ok. Portanto, não é o final da história, é a história em si. Não é o final da história, é a história em si, podemos dizer isso. Sim, ok. Tu estás freelancer ou estás... Eu tenho uma agência de produção. Sim, na verdade. Podes dizer o nome. Agência 25. Sim, pronto. Ninguém, todos os trabalhos em que eu estou, portanto, todos os projetos com que eu colaboro, colaboro enquanto Vítor Alves Brotas, e ninguém conhece a existência desta agência. É apenas a estrutura. É apenas a estrutura que me faz trabalhar, na verdade. Criei a agência. Houve uma altura na minha vida em que tive de decidir se ficava como independente ou se montava uma agência. E falei com não sei quantos contabilistas para tentar perceber o que é que era melhor. Sim. Porque temos de pensar o que é que, realmente, no final do mês, o que é que... Né? E na verdade todos me disseram para ser independente, porque não ia ter um volume de trabalho assim tão importante quanto isso. E houve um que me disse para avançar com a empresa. E eu era essa a resposta que queria, queria ouvir. Querias ouvir, e, ok. Pronto, avancei com a empresa, já tenho, já foi em 2015, portanto já tenho 2 anos. Uhum. E pronto, e tenho vindo a trabalhar cada vez mais. Há projetos em que tenho que chamar pessoas para trabalharem comigo, outros projetos em que são mais pequenos. Sim. Portanto, sim. Mais ou menos a nível de fiscal, sim, a empresa acabou por ser favorável? É só porque eu conheço muito freelancer que também gostava de saber isso. Para que uma empresa, o meu atual contabilista já me disse que para que esta empresa realmente fosse boa, tinha de ganhar muito mais dinheiro. Ah, sim. Na verdade. Isso também. E portanto, a nível fiscal, a única coisa, eu não percebo nada dos recibos verdes, já percebo um bocadinho, mas sempre do lado da entidade que contrata os recibos verdes. Sim. Nunca passei um recibo verde na vida. Uhum. E isso assustava-me. Depois só via o pessoal dizer: sim, ah, porque pago não sei quanto por cento para a segurança social, independentemente de ganhar e etc. Uhum. E achei que era tudo muito complicado e que, avançando com. Dando este passo, se calhar um bocadinho mais importante, sim, me obrigar depois a organizar melhor as coisas e, já que tinha aberto uma empresa, continuar com isso e investir na minha empresa. Portanto, dá muito trabalho. Dá imenso trabalho, é preciso. Para abrir uma empresa tens de ter. Outros encargos. Tens de ter muitos encargos e tens de pensar que, se fores só tu que existes, vais ser empresária, vais ser telefonista, vais ser comercial, vais ser empregada de limpeza. Enquanto não tens, não é? Enquanto não tens um volume de negócios que te permita contratar essa gente toda. Sim. Porque depois. Quando procuro trabalho, eu já não procuro trabalho, na verdade, eu deixo de procurar trabalho, eu agora procuro clientes. Sim, exato. E há uma dinâmica completamente diferente. Completamente. Mas é muito chato, porque é chato, bom, é assim. Mas estou a trabalhar e estou com vários projetos agora neste momento. Sim. E não tenho tempo de procurar novos clientes, portanto, ou seja, não tenho tempo, tenho de arranjá-lo, isso vai acontecer, não é? Sim. Para que a empresa continue a trabalhar, temos, continua, portanto, é um processo contínuo e dá muito trabalho, portanto, quem quiser abrir uma empresa tem de pensar que as 24 horas em dia não chegam, pelo menos no início, a não ser que se faça uma coisa, uma sociedade com várias pessoas envolvidas, não é? Agora eu sou sozinho. Portanto, tenho de fazer isto tudo acontecer sozinho. Sim. Tenho de ter a cabeça fresca para ir às reuniões, tenho de enviar não sei quantos e-mails. Se um cliente te chateia, não podes ir para o outro com a cara feia. Exato, exatamente. Sim. Portanto, sim. E são artes performativas também. São artes performativas, exatamente. É uma aventura muito gira e acho que se alguém tem vontade deve avançar, porque se não dá, não dá, e as pessoas têm de ter a noção de que têm de ser realistas, e se a coisa não funciona, pelo menos experimentou e pronto, e depois volta atrás, dá um passo atrás, porque é muito importante também nós podermos, né, vamos avançando, mas quando é necessário perceber que também é bom dar um passo atrás. Exato. Eu ainda não tive de fazer isso. Vá lá. Portanto, estou contente. Sim. Mas bom, é preciso ter muita força, é preciso ter muita vontade para que isto possa funcionar, porque chega um momento em que é muito chato, pois. Em que entre o artista que está a pedir umas calças às bolinhas e o diretor da instituição não sei quantos, que afinal tinha reunião contigo às 6 e quer às 4, e tu tens de gerir, bom, são exemplos parvos, mas acontece muito, e de repente tens o contabilista a ligar-te porque recebeu uma informação das finanças, porque nós não fizemos bem a retenção na fonte, porque eu me esqueci de enviar o recibo verde que tal pessoa me passou. Pronto, sim. São muitas coisinhas ao mesmo tempo, mas é uma aventura gira. Sim. Sim. E tu, como é que te deu para fazer esse tipo de trabalho? Eu conheci-te, antes de mais nada, para que toda a gente saiba, eu conheci-te no Offbeat. Sim. O que é que tu fazias no Offbeat? Eu no Offbeat comecei por fazer produção. Produção também. Sim. Quando entrei para a equipa, entrei para a produção diretamente, mas não era esse o meu objetivo. Eu queria trabalhar no departamento de comunicação. No departamento, até parece. Departamento! É? Queria fazer comunicação. Sim. Eu tinha vindo de. Eu fiz Erasmus lá fora, e em Paris. Ah, olha que E depois de acabar a licenciatura, acabei por ficar lá mais um anito e tal. E fui e estagiei numa agência de assessoria de imprensa. Okay. Uma agência pequenita, ao Pio 64. Uma agência pequena, mas muito importante, principalmente por causa da diretora, que era assim um tubarão das relações de imprensa. E eu saí de lá, aquilo corria super bem. Ligava para os jornais mais importantes e as notícias saíam e tudo. Sim. E pensava, sou mesmo um ser de imprensa brilhante. Sim. Porque sou português, falo francês, mas com um sotaque horrível. E mesmo assim ligo para falar do artista não sei quê, ou do museu não sei quê, e a notícia sai. Portanto, vou voltar para Portugal. E vai funcionar da mesma forma. Vai funcionar da mesma forma. E vou abrir a minha agência de comunicação, etc. E a verdade é que não, para já os jornalistas são completamente diferentes. Completamente. O trabalho, o contacto com os jornalistas era muito diferente e foi muito difícil. Ainda fiz alguns trabalhos de assessoria de imprensa, que nem correram assim tão mal quanto isso. Mas não conseguia, nunca conseguia avançar muito. Entrei depois para o Offbeat, para fazer produção, à espera que abrisse uma vaga na comunicação para ir trabalhar com a Sara. Com a Sara Clata, com uma das Saras que a equipa tinha. Uma das Saras, pois era. Ribeiro, que era na sim, produção, exatamente. E outra Sara que é uma porreira. Que eu ainda hei de apanhar. Estás a ouvir, Sara? Ela tem. Ando a ver se também a mando vir. Pronto, para vir cá. Acho que sim, porque ela é uma rapariga super interessante e tem trabalho com projetos muito giros. E o trabalho dela tem ido avançando bastante até seguir. Bom. E eu sempre a pensar que gostaria de trabalhar. O endgame era a comunicação, sim. E a verdade é que isso nunca chegou, quer dizer, chegou a acontecer. Na altura em que nós nos conhecemos, estava eu a passar para esse departamento. Ok, esse departamento, sim, exato. E foi horrível, na verdade. Para já andava, controlava imenso os novos produtores do Offbeat. Estava sempre a criticar que não estava bem feito, porque etc, etc, etc. Porque tu também já vinhas. Porque eu já vinha, já tinha estado um ano ou dois anos a fazer a produção daquilo, portanto as coisas já estavam ao meu gosto. Bom, mais ou menos, não era eu que mandava naquilo. Mas já tinha ali uma série de dinâmicas que funcionavam bem. E depois vieram pessoas, sangue novo, formas diferentes de trabalhar, e aquilo chateava-me um bocadinho. Eu hoje em dia penso que chateava-me e eu criticava muito, não era porque o trabalho estivesse bem feito, é porque na verdade eu acho que tinha ciúmes. Ok. É bom olhar para trás e admitir isso. Sim. Entretanto, estava finalmente responsável pela comunicação do Offbeat e não gostava. Não, foi uma experiência até ao final até sair do projeto. Fiquei na produção e nunca me interessou muito. E entretanto, enquanto estava no Offbeat, sempre tive 50 mil projetos ao mesmo tempo, por isso é que eu acho que também consigo manter aqui a cena da agência. Mas a verdade é que acabei por fazer produção em muitos projetos para poder comunicá-los. Pois, sim. E percebi que era a mesma produção que me agradava mais. Não tenho paciência, quer dizer, falas de um projeto, o projeto é isto. Sim. Nós a falarmos com um jornalista, não é, o projeto não é só isto. Sim. E porque é que tens de escrever, como tudo na vida, bom, não é? Tens que puxar a sardinha para a brasa deles em vez de ser para a tua. Sim. Depois tens de ligar 50 mil vezes, não há resposta. E depois quando falam contigo pedem para enviar novamente, quando já enviaste 80 vezes, pedes para Lisa. Que compreendem, é muito trabalho, recebem muita informação e, portanto, as coisas podem ser desafiadas. Pronto, sim, cai um bocado isso e não tenho muita paciência para isso, na verdade. Não, é muito. Há quem goste da caça. Conheço quem gosta imenso de andar à caça. Mas o trabalho em comunicação é muito ingrato, na verdade. Porque não depende só de ti, tu podes ser ótima a comunicar e a divulgar e etc. Mas há muitas variáveis que fazem com que o trabalho possa não correr bem, os resultados finais possam não ser os esperados. Sim. E depois quem é responsável pela comunicação é sempre culpado. Eu próprio, enquanto produtor, em projetos em que tenho alguma responsabilidade, culpo sempre quem está a fazer a comunicação. Porque sei como é que as coisas se passam, né? E culpo e digo que não há problema. E depois a comunicação culpa os produtores. Claro. Andamos a empurrar nos. São arquirrivais naturais, não é? Cães e gatos. Sim, mas é isso. Eu este ano, por exemplo, num dos projetos em que trabalho, decidi alocar uma uma parte importante do orçamento para a comunicação. E por acaso correu muito bem, a rapariga que trabalhou connosco fez um trabalho ótimo. Mas tivemos um azar do caraças, porque tínhamos já uma série de coisas mais ou menos agendadas, e que acabaram por sair, umas não saíram mesmo e outras saíram um pouco mais tarde, porque foi exatamente no momento em que isto, bom, não é? Não é que ninguém me interprete mal, mas foi exatamente no momento em que houve aqueles incêndios gigantes, droga, exatamente, e então de repente não se falava noutra coisa e havia muito, apesar de ser cultura, mas não havia espaço. Os jornalistas que iam trabalhar connosco acabaram por alguns, claro, como disse, não seguiram, e houve outros que se fizeram as reportagens muitas giras e tudo, mas mais tarde. Sim. Portanto, há este tipo de coisas. E, portanto, trabalhando em produção, eu sei que se eu seguir as regras, sei que aquilo é aquilo, na verdade, não é? Sim. Em comunicação, não. Em comunicação, não, podes fazer tudo maravilhoso e teres um espetáculo com 5 pessoas. Claro. Sim, isso é verdade. Isso é verdade. Podes-me dizer mais ou menos o que é, então, a ordem de trabalhos de um produtor? Eu sei que é muito vasto também, mas para que as pessoas percebam mais ou menos, tipo, qual é o teu dia-a-dia? O meu dia-a-dia? Ah, o meu dia-a-dia, bom, posso... É diferente todos os dias, eu sei, é uma má pergunta. Bom, eu posso concretizar... Vou falar deste fim de semana, porque não tenho feriados, nem sábados, nem domingos. Ah, sim, não. Sim. É assim, não é? Nem jantar com os amigos ou com a família. Tens saudades dessa vida social? Tens e não tens? Tens, exato. Eu não posso dizer que não tenho, porque depois alguém me ouve, não é? Não. Tenho saudades, claro. E é, às vezes tenho saudades de chegar às 7 da tarde e ir beber uma coisa fresca com os meus amigos, por exemplo. E isso já não acontece com tanta frequência, porque nos momentos nos momentos livres, eu vou correr para casa. Sim. Vou correr para casa para estar com a minha família, para eventualmente me tirar para cima do sofá e não fazer nada, só estar em cima do sofá. E aproveitar esses momentos, porque não, porque é um trabalho cansativo. Sim. Na verdade. Este fim de semana, por exemplo, não sei quantos quilómetros é que fiz, não sei quantos quilómetros é que fiz, mas andei, estive em Tomar, estive em Abrantes, estive em Sesimbra, credo, já são mais de 200 quilómetros. Não, mais de 200 quilómetros, só para Abrantes foram, não sei, não interessa, muitos quilómetros não interessa, e isto tudo por causa da digressão de uma companhia com quem trabalho, em que nos espetáculos todos os dias, em terras diferentes. Então, acabávamos o espetáculo, desmontávamos, já nem sequer íamos para o mesmo hotel onde tínhamos ficado a noite anterior. Ok. Porque fizemos check-in e de manhã fizemos logo o check-out, fomos para o teatro, montagem, mensagem, etc. Então, é isto. Hoje cheguei a Lisboa, cheguei atrasado porque apanhei um acidente e enganei-me também, porque são as eras a conduzir. Sim. Os produtores devem conduzir bem, atenção. Sim. Okay. Mas fica a dica. Tem tirar a carta cedo, que é para não terem medo. Sim. Não é como eu, que tirei a carta tardíssima. Era um produtor de andavas de metro e de autocarro. De metro e de táxi e carros emprestados dos amigos. É assim, digamos que, por exemplo, se houvesse um evento qualquer no CCB, não havia transporte. Só o comboio, mesmo assim. Pois, exato. Não, mas bom, eu também sempre me consegui safar, porque... porque a maior parte do trabalho que ia desenvolvendo era sempre em Lisboa. Pois. E, portanto, salvo raras exceções em que realmente era... Quando, a partir do momento em que tive carta, quando era necessário, eu ligava um carro. Mas muito poucas vezes usava. Preferia, de facto, usar os transportes públicos ou apanhar um táxi, ou essas novas aplicações, ou não sei o quê. Sim. Porque é muito mais rápido, porque tens de estar a estacionar, não tens de estar com preocupações porque bateste, ou porque vão bater, ou vais atropelar uma pessoa. E eu estresse um bocado com isso. Sim. A constante vigilância, não é? Exato. Mas depois comecei a trabalhar com projetos que não estavam em Lisboa, e em que era realmente necessário ter carro, ou ter carro, ou pelo menos ter carta, e tirei carta há pouco tempo, há 2 ou 3 anos. E foi muito mais difícil do que se fosse mais jovem, porque tenho mais medo, tens mais responsabilidade e, portanto, pensas mais nos perigos. É por isso. Bom, mas... Sim, teu dia-a-dia. Sim, voltando atrás. Enganei-me, isto tudo para falar, porque me enganei no caminho, mesmo com o GPS e tudo. E cheguei a Lisboa, levantei-me cedo, cheguei a Lisboa, passei o dia inteiro a fazer compras de figurinos para outra companhia com quem estou a trabalhar. Uhum. Mas, entretanto, tive de ir a uma outra desmontagem, depois tive de ir com outra companhia chilena. Bom, então, hoje tive este, bom, há 3 dias que não me sinto uma hora para responder a e-mails. Sim. Vou respondendo, aqueles mais importantes respondo pelo telemóvel. Sim. E os outros vão ficando na caixa de entrada. Portanto, hoje vai ser serão. Vai ser serão a fazer, sim. E na verdade, bom, um dia a dia, um dia mais calmo, passo um dia no escritório com telefonemas e com e-mails. Sim. E isto parece muito simples e parece que é ótimo. Não, demora tanto tempo. Mas, depois tens. São línguas diferentes. Uhum. Projetos diferentes, com necessidades diferentes, e tens de ter esta elasticidade mental para poderes desligar, porque depois não tenho uma hora. Isto agora depende da organização de cada pessoa. Conheço pessoas que dedicam e que decidem dedicar das 2 às 3. Sim, uma hora X, para. Eu já o tentei fazer, mas não preenche as minhas necessidades, na verdade. E então tenho tudo na mesma caixa de entrada e vou tratando à medida que vai chegando. És aquele tipo de pessoa que tem a caixa de entrada a zero ou que tem milhões de e-mails para ler? Depende das alturas. Eu neste momento tenho muitos e-mails para ler. Uhum. Para ler, bom, mas o que te sentes melhor? Porque aquela coisa. Com a caixa de entrada vazia. Vazia. Não consigo. Quando a caixa de entrada começa a estar muito cheia, mesmo que eu tenha visto, o e-mail chega e eu sou capaz de olhar para ele na diagonal, só para perceber se tenho de dar tratamento imediato ou não. Quando consigo fazer isso, claro. Às vezes não. Espero que ninguém esteja a vir, que não tenha respondido ainda. Não. Não sou aquele freak que tem de ter a caixa a zeros. Sim. Não tem de estar a zeros. Tem de estar controlado. E estás-me a chamar de freak, só para avisar. Sim, eu sou dessas, tenho que estar a zeros. Não, mas isso é bom, porque assim tens tudo em dia. Sim. Eu gosto de ter as coisas mais ou menos organizadas. Vamos ao meu e-mail, é uma complicação. Porque eu uso Outlook, então vou criando pastinhas para tudo e para nada. Sim. Para coisas muito. Não tem a pasta do projeto X e a pasta do projeto Y. Não. O projeto Y tem a pasta principal. Sim. E depois tem a comunicação, tem a produção, tem o alojamento, tem o SPA. Bom, tem tudo. E vou colocando porque é mais fácil procurar, porque não gosto de colocar apenas a palavra-chave na caixinha e depois procurar aquilo, aparecem 350 mil e-mails com palavras parecidas e não sei o quê. Portanto, a organização está nas labels e não no número de e-mails que... Exatamente. Okay. Sim. E mesmo quando eu vou deixando, às vezes deixo a caixa encher mais um pouco, porque é uma terapia também. Porque chega aquele dia em que penso, bom, hoje... E mesmo penso, porque não consigo avançar, é para fechar isto tudo. E então organizo a caixa de entrada toda. Estás a ver? E aí vai a zeros, ou vai a 10. E depois vou mantendo isso, e depois há alturas, depende do trabalho que vou tendo. Agora estes meses vai ser complicado, vou ter a caixa sempre muito cheia, porque ando de um lado para o outro. Mas sou aquele que gosta de ter. Sim, quase sim, a zeros, sim. A zeros também não... Fica vazio, não é? Sim. Assusta-me, parece que não há nada. Não há nada, que não fizeste fazer, nada, exatamente. Sim. Aliás, uma coisa que eu também queria abordar era, não só como o facto de estás a trabalhar na tua própria empresa, mas também a nível de produção. Os produtores têm sempre aquele estereótipo de serem aqueles alugados que têm muita coisa para fazer e depois nunca se organizam e isso tudo. Na verdade... Na realidade, aliás, isso é exatamente o contrário. Tu, para seres algo eficaz, precisas mesmo ter essa organização, ou não? Ou conheces também muitos que correspondem a esse estereótipo? Eu acho que todos nós, produtores, vamos dizer isso, todos nós produtores somos um bocadinho desorganizados. porque temos muita coisa. Depende também de se tens muito trabalho ou não, se trabalhas com muitos projetos ou se trabalhas só com. Sim, com, exato. Com também porque as coisas que eles não, sim, controlam são desorganizadas e eles, há sempre uma fase em que eles não controlam, não é? Exatamente. Eu não acho que seja tão errado dizer isso, uhum, porque todos nós passamos por esse momento. Sim. Não é? Neste, como eu estava a dizer, agora estou com estas duas companhias que estão com apresentações ao mesmo tempo. Uhum. É impossível, quer dizer, bom, sim, mas é impossível. Para poder viver tenho de parar um bocadinho, não é? Uhum. E é impossível ter tudo respondido a horas, e tudo organizado e tudo pronto, porque... Uhum. Vais obrigatoriamente dar sempre prioridade àquilo que é mais urgente. Sim. E vais obrigatoriamente esquecer-te de alguma coisa a um dado momento, uhum, da tua vida, do teu trabalho. Sim. Daquelas pessoas que estão muito... Somos só humanos. Que nunca se enganam, que nunca se esquecem, que têm sempre tudo a zeros. Sim. E que têm sempre tudo controlado. Se... Não, quer dizer, não digo que não possa acontecer, mas se o fazem é porque têm possibilidades para fazer. Pois. Têm possibilidades de ser, uhum, ser dessa forma. Quando eu tinha menos projetos em mãos, sim, era mais organizado do que sou agora, na verdade. Sério? Porque tinha menos. Bom, quer dizer, eu não sei se me estou a explicar bem. Não quer dizer que eu seja mais desorganizado agora. Agora eu tenho mais coisas em mãos. Sim. E tenho de... Há sempre alguma coisa que vai ficando para trás. Uhum. Que não é necessariamente uma coisa muito importante, não é? Sim. São aquelas coisas... São aqueles pendentes. É a pasta, sim, dos pendentes. Eu conheço vários produtores que têm a pasta pendentes. E eu, sim, sou um desses, na verdade. E há sempre aquele e-mail que vai para a pasta dos pendentes. Uhum. E que nós sabemos que lá está. E sabemos que vamos ter de resolvê-lo. Uhum. Mas que fica nos pendentes durante 3 meses. Sim. Estás a ver? Porque pode ficar 3 meses nos pendentes, claro. Sim. Até que chega o momento em que esse pendente tem de deixar de ser pendente e de repente, quando vais perceber, há 3 ou 4 ou 5 pendentes que de repente deixaram de passaram a ser urgentes, uhum, e tens de acabá-los todos daí a 2 horas. Sim. Não é? E nesses momentos penso e acredito que quem o faça também pensa desta forma. Porque, uhum, é que eu não trato... E são coisas... Porque, normalmente, são coisas simples. Atenção. Sim. É, por exemplo... Bom, não vou dar exemplos, que é porque tenho medo de dar, uhum, exemplos. Mas são coisas muito simples, que não têm... Que o facto de não serem resolvidas logo não influencia nada. Sim. Só têm de ser resolvidas porque sim. Que é para ficar uma coisa fechada. Ponto final. Uhum. Não é? E para se guardar na gaveta e já está. Sim. Sabe, pois, o que acontece é que quando tens de o fazer e de repente tens 5 ao mesmo tempo, aí torna-se estressante e eu penso sempre, porque é que eu não fiz isto logo? Sim. Na verdade. Uhum. Mas não, isso só acontece com coisas que realmente podem ficar esquecidas durante um tempo. Uhum. Não, agora, não acredito que haja pessoas que sejam completamente desorganizadas. Eu acho que todos nós somos um bocadinho... Sim. E somos obrigados, ou então não dormimos, e de repente começamos a ficar carecas e não sei o que. Cabelos já brancos. Tenho milhões de cabelos brancos, há. A sério? Sim. Não se notam. Estás de chapéu! Não é assim? Mas se eu levantar aqui. Bom, mas não. Não estou a ver. Também eles, ninguém mais vai ver, portanto, pronto. Não. Já tenho, mas tenho muito mais cabelos brancos, assim, rapidamente. Estou muito mais gordo também, porque depois não tenho uma alimentação boa. Sim. True. Hoje, não estou a chamar agora, estou a dizer, tipo, eu sei que a alimentação é horrível quando se produz, sim, e vende. Mas eu hoje tomei pequeno almoço cedo, e não sei, não, umas 7 e tal da manhã, Queres uns cajus? Não quero. Uma coisa que comi foi um folhado, uma merenda mista, que comprei aqui na pastelaria em baixo. A sério? A sério, de certeza não queres uns cajus? Não quero. Ou qualquer coisinha assim. Nem tenho muita fome, de verdade. Okay. Não, pronto. Não, pois, porque depois o teu metabolismo também, sim, desacelera, não é? Sim, sim. Para além de comunicação e produção, fizeste mais alguma coisa? Profissionalmente. Ou na ou vida? Ou na vida. Na vida. Então, eu quando era... Eu durante muitos anos quis ser ator. Ator, sim. Sim. Porquê? Não sei, porque eu sou um puto, na verdade. Sinto-me uma criança. Sim. talvez até no mau sentido da coisa, a criança mesmo que só quer é brincar e não quer ter responsabilidade, mas aqui sinto-me um bocado. Isso é irónico, dada a profissão que tens. Pois, espero que ninguém interprete mal. É bom ter uma criança sempre. Sou uma criança e gosto muito do lado lúdico da coisa, da vida, e de podermos brincar com tudo, não é? Com responsabilidade, claro, mas gosto. E eu acho que isso fazia. Quando eu era uma criança, já era uma criança, portanto não era isso que me fazia querer ser ator, mas eu representar. Isto é a ideia que eu tenho, não sei, já não lembro porque é que queria ser ator, porque já foi há muitos anos atrás, não é? Mas eu acho que o que me fazia querer seguir a carreira de representação é porque, na verdade, é como se estivesse a brincar, estás a brincar estás a brincar às casinhas, à casinha de bonecas do... Às polícias e ladrões... Exato, pronto, não é? Tens ali uma personagem, estás a representá-la, estás ali a viver outra coisa, não é? E acho que eventualmente era por isso que era isso que me fazia querer ser ator. E fui a personagem principal. Sim. Quando saí, quando acabou a minha carreira de ator, durou anos, por informação. Sério? A primeira peça onde participei foi no colégio, na pré-primária, na verdade, no colégio de Freiras, lá em Évora, que eu sou alentejano. Ah, és alentejano? Sim. A sério? Sim. Com essa pedalada não te dava por alentejano, a sério? Ah, mas isso não quer dizer nada. Com essa pedalada? Sim. Não, mas isso sim é um estereótipo. Pois, eu já percebi que sim. Sim. Bom, mas isto só por brincadeira. No final do ano, quando, no último ano que estive nesse colégio, fizemos uma peça de teatro, uma princesa. Era a história de uma princesa e de dois príncipes, um rico e um pobre. Okay. Obviamente o príncipe rico era mau e o príncipe pobre era bonzinho, era bom. Sim. E eu fazia de príncipe rico e de príncipe pobre. Uau. Dava capinha, não sei o quê. Tenho um monte de fotografias, estava horrível. Então era o teu primeiro Black Swan, quase. Exato. bom, mas depois, entretanto, cresci e participava na escola, andava no teatro, etc. E depois comecei a fazer várias formações. Nunca estudei representação, que não fui para o conservatório, bom, nada disso. Mas ia fazendo formações extracurriculares e fiz teatro académico durante algum tempo. Tive duas, além do teatro académico, tive também duas ou três coisas meio profissionais. Ganhei dinheiro, portanto, chamam de profissional. Ok, sim. Mas, pronto, então fiz teatro durante muito tempo e queria mesmo seguir a carreira. Mas fui para a França fazer Erasmus. Aonde? Em Paris. Sim, mas em qual? Na Paris 10, no Terre. Okay. Na universidade onde nasceram as manifestações de maio de 68. Ah, ok. Então, eu estive lá, foi um ano, Erasmus um ano, e 9 meses para ir aulas oficialmente, e posso dizer que tive para aí uns 4 meses de aulas. Sim. E o resto era greve. Ou era greve dos transportes públicos, e para ir para lá era... Eu morava em Paris, dentro de Paris, e a universidade era fora de Paris. Em que quartier? Eu morei na Convention, no 15º arrondissement. Arrondissement, sim. Depois morei em Urk, que é no 17º, acho eu. E depois voltei para o sul, em Arizia, que era o 14º arrondissement. Parece uma zona chique, muitas vezes. Mais ou menos. Sim. Não é? Chique, não teria dinheiro para isso. Sim. Mas era assim, era limpinha. Okay. Era uma zona bonita. E Convention também, só quando vivi no norte é que era assim uma zona, assim tipo Martim Moniz, que era uma zona fixe, eu gostava muito. Mas era assim mais suja. Pronto, e fui quando fui fazer Erasmus, ainda queria seguir a carreira de ator, pensei que ia fazer ali uma pausazita. E depois, quando chegasse a França e começasse a falar francês, entrava para um grupo qualquer lá da faculdade também. Sim. Mas na verdade era muito difícil, depois tinha de arranjar uma personagem específica para mim, tinha de ser sempre um estrangeiro. No início não falava francês, portanto ia fazer de folha. Já fiz de folha uns anos atrás. Não há problema nenhum. Não. Mas não é possível voltar a fazer de folha ou de árvore. Sim. Ou então, se quando começasse a falar francês, ia ter de ser sempre uma personagem arranjada à minha imagem. Não é? Porque não ia fazer sentido ter tudo francês e ter um que falava francês. Não fazia sentido com um sotaque. Com um sotaque, não é? tinha de arranjar uma personagem à minha medida, por isso comecei a ficar assim um bocado mais... Sim. Pronto, e depois também lá na faculdade tinha aulas de representação, no curso escolhi essas cadeiras, uhum. E depois o professor era assim muito... era do teatro, sabe? Era, sim, assim, sim. Marismo, assim, muito expressivo e tudo, e pensava, não quero. Sim. E depois comecei a namorar e aí então deixei mesmo de ter, sim, a disponibilidade emocional para ir para ensaios todas as noites e não sei o quê. Uhum. Pá, e afastei-me. E depois, sim, foi aí que fui para a agência de assessoria, uhum, de imprensa. Ok, ok. Tu então, digamos que passaste a estar, tens um percurso um bocadinho parecido com o meu, que é, sim, o estares no palco para depois estares atrás. Ai, sim, eu acabei de estar lá toda. portanto, estavas no palco e passaste para os bastidores quase. Sim, não é? Sim. O que é que tu aprendes mais com isso, com estar nos bastidores? Aprendes a estar calado. Sim. Não, mas é... Então, mas é, por causa dos erros, por causa de... Não. Deixar o artista fazer a sua coisa. Queres atender? Não. Não. Não, porque na verdade eu acho que já existem. Eu aprendi a estar. Esta é mesmo a resposta, sim, que eu acho que é mais acertada no meu caso. Aprendi a estar calado. Uhum. Há muita gente que cá está e que fala e que tem ideias e que, uhum, e que partilha e que brilha. Quer dar o cunho. Exatamente. Sim. E já há demasiada gente, na verdade. Uhum. E há muita gente boa e há muita gente menos boa. Sim. E eu acho que não fazia falta ter mais um. Sim. E ao passar para os bastidores, não sei, na verdade, acho, agrada-me mais, não sei se, não posso dizer se aprendi alguma coisa em concreto, não sei responder essa pergunta. Não aprendeste nada. Não, quer dizer, aprendi tanta coisa, não sei, realmente não sei, aprendi a estar calado, aprendi a falar menos, na verdade. Sim. Sim. E eu acho que isso é muito importante. A deixar as pessoas fazer a sua cena, sim, não é? Sim, também, sim, isso é importante. A dar espaço. Há tanta gente que quer, e eu, na verdade, se eu tomei esta decisão de não seguir, de não continuar a lutar para ser ator, uhum, porque até era mau ator, na verdade, não, sejamos sinceros. Ok. Não sei se há registros meus por aí. Se houver, eu gostava de ver. Era mas... mau ator. Era um canastrão de caraças. Por isso. Se eu tomei a decisão de não avançar com isso, é porque também tinha consciência de que não fazia sentido, uhum, para mim e para a minha vida. Sim. Já prefiro dar espaço a outras pessoas que já lá estão, uhum, ou que ainda hão de chegar, e por isso... Sim. E, por exemplo, o que é que achas que os comunicadores deviam aprender com o pessoal da produção e o que é que o pessoal da produção devia aprender com os comunicadores? Tipo, quais são os pontos fortes de cada um que iriam beneficiar-se uns aos outros? Eu sei que é uma pergunta difícil. Isso é uma pergunta difícil, até porque normalmente... Então, espera, vamos tornar isto mais pessoal. Sim. Um bocadinho mais pessoal, que, pronto, é a tua experiência. Desculpa estar a generalizar as coisas. O que é que foi o facto de teres trabalhado de comunicação e depois produção, comunicação e fazer essa giga-joga, quais foram as vantagens que essa giga-joga mesmo te deu em relação depois a cada tipo de trabalho? Bom, eu acho que da produção para a comunicação não passa muita coisa. Ok. Até porque... a partir do momento em que comecei a fazer produção, uhum, nos projetos, o único projeto em que eu realmente fiz comunicação à séria, sim, à séria com muitas aspas, foi no Offbeat. Sim. Só que não ocorreu, eu não consegui levar nada da produção para a comunicação. Uhum. Foi nessa altura, foi com o Offbeat e com outros projetos também ao lado que produzia, que, uhum, era para poder comunicar. Eu percebi foi que eu não era feito para fazer comunicação. Sim. E portanto, eu não conseguia, eu não estava bem no que estava, uhum, a fazer. Sim. E ainda era muito, quer dizer, era mais novinho, já foi há não sei quanto tempo atrás. Sim. Portanto, ainda não tinha assim uma experiência tão grande, não era assim tão maduro quanto isso, para conseguir ali exprimir o que é que era de bom na produção e trazer para a comunicação. Sim. Agora, da comunicação para a produção, posso dizer que trouxe muito, trouxe coisas. Bom, eu senti uma relação muito... Não é uma relação, como é que eu ia dizer isto? O facto de... Uma coisa que é comum às duas, a estas duas funções, é a atenção ao detalhe. Sim. Não é? Na produção, se tu não tens cuidado, e isto dando exemplos de coisas muito simples, se tu não tens cuidado em enviar, a fazer uma folha de viagem que vais enviar para o conferencista que vem não sei de onde, sim, a Portugal, e se te enganas e metes o número do voo errado, ou metes o número de um minuto errado, sim, ou uma hora errada, sim, um númerozinho, nada, estás a ver? Isso pode fazer com que a pessoa perca o avião. Não é? E se a pessoa perde o avião, porque depois nestas, né, não vem para cá duas semanas antes, vem mesmo ali à pele, não é? Sim, as questões orçamentais são sempre assim. Sim. É o mínimo possível, porque se queremos pagar à pessoa que vem cá falar, então temos de cortar, claro, outras coisas. Claro. Não é para cá passar férias. E portanto, o facto dessa pessoa perder o avião pode invalidar a presença dela na conferência, e às vezes é o conferencista mais importante, ou é apenas uma conferência, sim, e é aquela pessoa que vai falar, e portanto não há como, olha, vamos adiar, sim, é para a semana, não, as coisas, pronto, e na comunicação, a mesma coisa, é atenção ao detalhe, se te enganas e envias uma informação errada de uma hora, de um espetáculo, sim, toda a gente vai lá para o espetáculo da hora errada. E eu acho que esta questão da atenção ao detalhe, eu ganhei foi a fazer a comunicação, fazer a assessoria de imprensa, porque ainda por cima na agência em que eu estava a trabalhar em Paris, a diretora era muito dura, era um humor, sim, mas era muito dura, e não havia margem. Ela queria que tu desse o teu melhor, e por claro, isso era assim. Não havia margem para erro. E se houvesse um único erro que fosse, era que ia ocupar a Trindade. E então, às vezes lá, a equipa estávamos assim, todos assim, assim vivíamos assim com medo constante das coisas não estarem bem feitas. Sim. Eu nunca sofri, eu sofri com ela porque ela pediu para fazer uma vez um calendário que eu nunca consegui acabar na vida. Ah, ok. E disse mesmo que não conseguia fazer o calendário, e ela ficou um bocadinho desiludida e disse que então tínhamos de repensar a nossa relação, etc. Sim. A relação profissional. Sim. Mas bom, foi só para me temer. Sim. E nessa primeira experiência que eu tive, na primeira experiência profissional dentro destas áreas, foi aí que ganhei esta coisa da atenção ao detalhe. Eu sabia que se as coisas não estivessem como, independentemente de estarem bem ou mal, sim, tinham de estar daquela forma, sim, que ela queria. Uhum. E eu tinha de ir ali ao detalhe. Era para dar um exemplo, nós, no último grande projeto em que trabalhei lá nessa agência, é um festival que acontece no sul de França, um festival de música clássica, e depois tem também, bom, tem músicas eletrónicas, não interessa, há um mês, em Montpellier, e tínhamos o serviço de imprensa funcionava, era um festival importante, tinha muitos jornalistas a irem, chegarem e partirem todos os dias, havia uma assessora de imprensa, que era a assessora de imprensa principal havia a diretora, que era para os VIPs, depois havia a Amélie, que era a assessora de imprensa destacada para o festival, e eu era responsável era assistente da Amélie, e ficava também responsável pela imprensa internacional. Okay. E antes de irmos, a Amélie, essa minha colega, pediam para eu fazer um Excel com as informações todas, dos hotéis, do que é que os jornalistas queriam ver, os contatos, bom, aquelas... Sim, né? Sim, aquelas spreadsheets. Exatamente. Sim. Mandou-me fazer desta forma, e eu fiz. Ela viu aquilo, ok, tudo bem, agora quero que faças outro, com as mesmas informações, mas organizado desta e desta forma. E eu fiz. E depois pediu-me um terceiro. Oh, meu Deus. E eu fiquei, fiquei passado, estás a ver? Quer dizer, não, tinha mais, sim, do que fazer, do que estar a fazer Excel, não é? E ela, e até lhe respondi mal e tudo, e fiquei arrependidíssimo por causa disso. E ela só me disse que era para ser feito daquela forma, porque quando a nossa diretora chegasse, ia perguntar, ia querer saber a informação X. mas depois também eu queria saber a informação Y. Ok. E que era a mesma, mas organizada de forma diferente. Sim. E portanto tínhamos de ter isso pronto. Se ela não pedisse paciência, eu tinha tido trabalho, mas se ela pedisse, já estava feito. E ela pediu, na verdade. Né? E foram esses. Aprendi bastante naquela agência. Uhum. E foi aí que. E acho que foi uma ótima preparação para depois chegar à produção. Uhum. E ter estas. Pensar nestas nuances. Depois trabalho com muita gente, e há pessoas que são mais simpáticas, há pessoas que são mais acessíveis, outras não. Sim. Há pessoas que são muito exigentes, há pessoas que são super informais, não é? Uhum. E o facto de lá, depois nós trabalhávamos muito com jornalistas de vários tipos. Tínhamos os chatos, os simpáticos, os cool, os mais velhos, aqueles que tinhas de ir buscar um cafezinho, porque senão... Sim. E isso foi muito bom, de facto, foi uma ótima experiência. Porque me preparou para isto tudo, para depois chegar aqui e ter e saber que aconteceu daquela forma. Portanto, se aquela senhora é desta forma, há outras pessoas que também são assim. Portanto, aprendeste a lidar com pessoas, mais? Sim, que é praticamente que o que tens de fazer muito também na produção, não é? Sim. Aliás, eu acho que a maior parte dos trabalhos que envolvam outras equipas ou clientes ou o que seja, tens que saber lidar com pessoas, pode? Sim, tens. Tens de saber lidar com as expectativas das pessoas, tens de saber gerir essas expectativas. E depois é um bocado ingrato às vezes na produção, porque temos vontade de nos aproximarmos mais de alguém, de determinada pessoa. E às vezes não o podemos fazer, ou pelo menos não o podemos fazer sem termos muito cuidado. Sim. Porque pode ser mal interpretado, ou as pessoas podem ficar muito à vontade, e depois quando chega o momento em que se fazes produção, és tu que tens de dar a má notícia. Uhum. E és tu que tens de apresentar qualquer coisa, seja negativa ou positiva. Bom, se tens de falar com a pessoa, às vezes as pessoas, porque somos amigos e porque fomos para os copos, ou porque fomos ao cinema, ou porque, não sei, porque criamos uma determinada relação, ficam facilmente chateadas, porque estamos a chamá-las à atenção porque chegaram 10 minutos atrasadas. Sim, não é? Sim. E portanto é mesmo, é um trabalho, tens de gostar de trabalhar com pessoas, podes não gostar de pessoas, mas tens de saber estar com as pessoas. Uhum. E saber que tens de saber impor os limites sem chatear as pessoas, não é? Sim. As pessoas têm de olhar para ti com respeito, mas também têm de gostar de ti, porque se não gostarem de ti, as coisas não vão acontecer tão facilmente. Exato, mais vale cair em graça que ser engraçado também, não é? Sim, mas também convém não cair em graça. Demasiada graça. Demasiada graça, sim, porque senão depois também é o descolapso total. Pois, não. É uma questão de. Mas é isto, tens de saber estar com pessoas. Tu fizeste então. Agora estás a tratar mais da produção de eventos artísticos? Sim. Mas já fizeste produção de coisas um bocadinho mais corporate, então? Não. Era sempre cultural? Sempre cultural. Sempre, mais virado para o espetáculo, ou mais virado para o entretenimento. Sim. Ou uma coisa mais intelectual, com conferências, assim, seminários. Assim. O que é que seria a coisa que gostarias mais de produzir? Beyoncé não vale. Vou-te dizer, bom, eu não sei o que é que eu gostaria mais de produzir. Eu acho que não gostaria de ficar só com um projeto. Ok, sim, fair enough. Porque as coisas, tudo na vida deixa de ter piada a certo momento, não é? Tudo cai na rotina, e por muito dinâmicos que sejamos, caímos sempre em tudo na vida, não só no trabalho, mas em tudo. Uhum. E ficar só com um projeto assusta-me imenso, ou ficar a trabalhar só no... Não, mas ter um projeto só é que não quero que me aconteça. Uhum. A não ser que seja uma coisa que me dê imenso trabalho. Sim, e só tens que te dedicar a falar disso só, time, exatamente, né? Mas não interessa-me trabalhar em várias frentes. Sempre dentro da cultura, né? Mas interessa trabalhar em várias frentes, para ter contacto com pessoas de meios diferentes, para depois também poder ir buscar coisas à linguagem da música ou da dança, e trazê-las para as conferências, com senhores e senhoras que são estrelas. Sim. Mas traga ali uma ginga da dança e isso acaba por ser engraçado. E eu gosto de misturar um bocadinho as coisas. Mas respondendo à tua pergunta e não respondendo. Sim. Há um. Eu sempre gostei muito de música e gostava de ter investido mais nesse universo. Mas curiosamente, e apesar de ter tido uma grande experiência com o Offbeats e tudo, que foi durante imenso tempo e fiz imenso contacto e tudo, e apesar de ter trabalhado lá em França também com vários festivais de música na assessoria de imprensa, mas mesmo assim, curiosamente, e eu tentei fugir do teatro, mas curiosamente nas artes performativas em que eu tenho tido mais experiências. Bom, mas houve aqui, há 4 anos atrás, ou 3 anos atrás, eu não sei, nasceu um projeto, e quando eu descobri a existência desse projeto, quando se começou a falar nisso, eu não sabia bem, sabia-se que era um festival de música eletrónica, mas não sabia muito mais, que era um castelo, mas não sabia muito mais. E eu lá andei a pesquisar, não sei o quê, depois quem organizava aquilo é uma Sony Culture, que tem sempre um trabalho fantástico e tem uns DJs, bom, não interessa. E eu escrevi-lhes a dizer que queria trabalhar com eles. É um festival forte. Sim. É muito Moro Velho. Sim. Não cheguei a trabalhar com eles, na verdade. Mas conheci a produtora do festival, etc, etc, etc. E durante. Nas duas primeiras. Mesmo para a segunda edição, eu acho que. Bom, mais ou menos. Eu, antes da primeira edição acontecer, era aquele género de projeto em que eu gostava de trabalhar, em que eu gostava de. Estás a perceber? Sim. E não me digo que não, se um outro festival de música eletrónica quiser trabalhar comigo, eu se calhar vou aceitar. Se o Forte, se a organização do Forte me contactar e disser. Estejam a ouvir, atenção. Se a organização do Forte me disser que me contactar a dizer que quer trabalhar comigo, eu vou dizer que não. Então? Porque é o melhor festival do mundo. E eu não quero trabalhar naquele festival, eu quero. Ir lá para te quero estar lá, sim. Ok, ótimo. Mas o universo da música eletrónica é um universo que me interessa bastante, gosto muito. Tenho algumas experiências profissionais com esse universo, mas são poucas. E se calhar gostava. Bom, mas não sei, não tenho. Tinha sido forte. Sim. Não tendo sido forte. Acho que. Uma coisinha parecida. Sim. No Forte não. No Forte, o Forte é para tu ires, para estás ali a desfrutar, não é? Sim, ok. Sim. Fair enough. Que é ótimo. Tem a diz. Sim, ok. Para terminar, porque já passou uma horita quase. Já. queria que olhasse um bocadinho para trás e pensasse: o que é que te puxou até agora? O que é que te leva a produzir? Vá. O facto de ser uma criança. Sim. E trabalhar nesta área não é nada glamouroso. As pessoas que pensam que quem trabalha nestas áreas que é tudo maravilhoso, etc. Não, nada. Pelo contrário. Backstage. Exato. Pelo contrário. É chato. Bom. Mas... na verdade, estás a trabalhar, quem trabalha nesta área, acho que todas as pessoas devem sentir isso, estás a trabalhar para que para que alguém se sinta bem. Sim. E para partilhar, tu estás a, como é que eu dizer isto? Tu estás a ajudar, como é que dá-me a faltar a palavra? Bom, mas estás a ajudar a que haja uma maior partilha de conhecimento. Seja ele de forma mais lúdica ou não, mas estás a fazer com que as pessoas tenham experiências, estás a fazer as pessoas pensarem, interagirem umas com as outras, e isso é muito fixe. E depois, ao veres que as pessoas estão a usufruir de qualquer coisa e que estão a aproveitar isso, vou à tal coisa de ser criança. Estamos todos na brincadeira, é uma brincadeira. Sim. Não é? Não é como se levantasse todos os dias e fosse para o banco e estivesse ali a atender as pessoas e a contar notas. Ou dinheiro dos outros. Sim. Exato. É um trabalho, apesar de termos muito trabalho e de termos tão profissionais quanto uma pessoa que trabalha num banco e de termos as mesmas responsabilidades, As funções são diferentes e as funções, quando olhadas de fora, e por isso é que muita gente quer trabalhar nesta área, quando olhado de fora, parece que é uma brincadeira. Uhum. Parece que estamos todos a brincar, não é? Sim. Que estamos a representar, e há um concerto, e há uma exposição, estamos a ver coisas que nos fazem pensar e que são bonitas. Bom, a arte é bonita, mas estás a perceber o que quer dizer. Sim, sim. E isso dá-me um gozo enorme, na verdade, e é isso que me tem mantido nisto. Acho que é bom poder ser jovem, sim, na verdade. Sim, sim, não é? Sim. E pronto, acho que trabalhar nestas áreas nos faz sentir jovens. E será esse o teu conselho para as pessoas? É manter a juventude dentro delas? Isso é um grande chavão, na verdade. Eu sei, não é? Sei. Mas sim, acho que sim. Acho que... Pá, os chavões têm o seu cunho de verdade. Eu não sou contra os chavões. Eu também não, nada disso. Também não. Eu sou contra pouca coisa, na verdade. Pronto. Mente aberta. Sim, pode-se dizer que sim. Uhum. Mas sim, acho que é preciso ter a cabeça, é preciso ser jovem para poder trabalhar nesta área. Uhum. É preciso ser uma pessoa curiosa, uhum, e teres vontade de partilhar com os outros. Sim. Porque sim, há pessoas que trabalham na produção e que não vão ver um espetáculo, que não fazem nada, na verdade, vão para o escritório, enviam os e-mailzinhos, fazem os telefonemas, vão à montagem ver se está a correr tudo bem e depois dia terminado e vão para casa. E não sei até que ponto é que essas pessoas são necessariamente felizes, não é? Eu já ouvi falar que há certas pessoas que fazem isso, porque depois, quando querem ir ver um espetáculo de forma lúdica, não conseguem. Mas não é por isso que não deviam continuar a fazê-lo. Eu já não... Eu tive esta conversa ontem com uma produtora de arte em rede. Uhum. Eu vou ver um espetáculo e muitas vezes... isto depois também é muito questionável, porque será que o espetáculo é assim tão bom? Porque se começamos, sim, a pensar nisto, em coisas dessas, é porque se calhar o espetáculo não é assim tão bom quanto isso. Mas não sei se isso é verdade, mas olho, estou a ver uma peça de teatro, está ali uma cruz com uma pintinha amarela, assim. Sim. O produtor andou, ou o snob, bom, quem quer que seja, a pessoa responsável por encontrar aquela cruz e por ir buscá-la, teve um trabalho dos diabos para encontrá-la, não é? E depois, sim, de repente, olho para aquilo e acho que a cruz está um bocadinho mais acima do que aquilo que deveria estar, na minha opinião. Sim. E fica a pensar naquilo. Estás, sim, a ver? E então, ou os figurinos, ou uma... olha, estás a ver um... no que for. Sim. Estás a ver qualquer coisa. E tens sempre... aqui o cérebro está sempre a trabalhar e... Ossos do ofício, não é? Ossos do ofício, exatamente. Sim. E acabas por estar até pode nem ser a criticar ou a pensar que está bem ou mal. É apenas a pensar... ah, olha que boa solução. Sim. Estás, sim, a ver? Sim. E portanto, eu acho, mais que não seja por isso, é importante mantermos-nos muito ativos e vermos outras coisas, porque aprender com os outros, não é? Aprendemos com os outros. Exato. Eu hoje não estou a trabalhar em nenhum projeto em que preciso de uma cruz com uma pintura amarela, sim, mas se calhar amanhã vou precisar de saber. E se calhar, se tiver visto um espetáculo em que essa cruz amarela estivesse, se não encontrei em lado nenhum, posso sempre contactar a companhia e dizer: olha, vocês tinham aquela cruz, podem emprestá-la, sim, podem alugá-la, ou onde é que a compraram, estás a perceber? Sim. Mas é isso, as pessoas têm de, para conseguirem, para ter sucesso nesta área, é preciso ter muita paciência, ser curioso, e manter-se jovem, e vendo coisas, sim, e sentir-se uma criança. Sim. Se nos começamos a sentir mais velhos, começamos a ter mais barreiras e a achar que isto deve ser assim ou que deve ser assado. A ficar mais formatado, não é? Pois. Uhum. Okay. Vítor, no mês de... final de outubro, estás, sim, a organizar o quê? Em final de outubro vai estrear... Em final de outubro vai acabar... Em que dia? Dia 28 de outubro, acaba a digressão do Silêncio Blanco. Que é uma companhia de teatro chilena, sim, com marionetas, com ele estive este fim de semana. Ah, sim. Que tiveram agora pela Europa e vão acabar a digressão aqui em Portugal. E dia 28 de outubro, também no mesmo dia, sim, estreia a nova criação de Raquel Castro, okay, no Teatro Viriato. Ok. O Olhar de Milhões, chama-se a peça. Ok. Com... Portanto, estejam muito atentos aí ao Teatro Giriato e também ao Silêncio Blanco. Sim. Mais alguma coisa? Há mais coisas, mas pronto. Vale a pena, sim. Portanto, obrigadíssima por teres vindo. Isto foi muito fixe. Espero que tenham gostado. Se quiserem procurar o Vítor nas redes sociais, podem procurar pelo nome, pelo Vítor Alves Brotas. Se quiserem seguir-me a mim nas redes sociais, estou no Instagram em The Book of Kai, portanto é The Book, de livro, portanto B, duplo O, K, of, portanto O, F, K, A, I. Tudo junto. By the way, eu vou estar a passear pelo Web Summit na fila do Parque das Nações no início do mês de novembro, pelo que se quiserem, se estiverem por lá, venham dizer olá, venham propor ideias, venham dar algum feedback para o podcast. E claro está, se vocês não conseguirem esperar, não se esqueçam do nosso e-mail em pullpodcast@gmail.com ou no Facebook em The Pull Podcast. Nós respondemos normalmente muito rapidinho. É tudo por este episódio, espero que tenham gostado e até para a semana.